Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura. Segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje, 8 de janeiro de 2023, segundo domingo do ano de 2023, nós estamos aqui para levar a vocês mensagens de carinho, de amor, de conforto e de espiritualidade. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, Venda, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, Depósito de Seu Depósito, Polo Hotel, Conforto, Praticidade com Economia, Camel Filtros, Solução em Saúde para a Sua Água. E Ponto Sul Automóveis, qualidade, segurança e a garantia que você merece. Agradecemos também aos Centros Espíritas AME, o Anjo Ismael, Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso... hoje está remoto, É a nossa irmã Celina Sobral, que vai falar sobre recomeçar, falar aqui um pouco sobre como que nós devemos recomeçar mais um ano com otimismo, e é isso que todos nós desejamos nesse momento, em todos os momentos de início de ano. É o que a gente deseja muito, é que a gente possa passar um ano bem, e quanto mais otimismo nós tivermos, não desanimarmos, com certeza nós estaremos ajudando a própria natureza, a conseguir dar um passo a mais aí na nossa caminhada. Então ligue para nós, faça perguntas aqui para a nossa irmã Celina, coloque suas opiniões aí também, que a gente vai ter um bate-papo legal hoje, com certeza. Bom dia, Carlinhos, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos que estão conectados. Já deixo aqui um alô para as rádios que estão conectadas conosco aqui. A gente tem a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, que sempre está conosco aqui, que participando. E a Rede Doutrina do Rio de Janeiro, a Web Rádio Sementes de Amor de Mato Grosso do Sul, e a São Francisco, Tobias Barreto, Sergipe, não conectou ainda, mas deve estar tá conectando lá, que está iniciando aí a transmissão junto com a gente. Quem está conosco retransmitindo o Vivência Espírita aqui, além do nosso YouTube, que a gente já vai comentar, a TV Espaço Espírita, lá de Barra Velha também, que é uma web TV que retransmite a gente todo domingo. O Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A TV Espírita Nosso Lar de Vitória da Conquista, Bahia. E a Web Rádio Sementes de Amor, de Campo Grande também, Mato Grosso do Sul. E estamos também no Twitch do Vivência Espírita e no YouTube do Vivência. Então, quem já está aqui ligado conosco aqui no YouTube é o Aécio César, já mandando um ótimo domingo a todos, abraço. O Recanto da Prece aí, como eu comentei, deve ser o Carlos ou a Beth, mandando aqui um bom dia a todos os amigos e amigas. O Carlinhos, que está conosco, já vai falar. O Iramir, que sempre está ligado conosco também, desejando um ótimo, desejando a todos um feliz domingo. João Batista da Silva, a Gisele Lacerda, lá de Itaberá, junto com o Rivail, a Flávia Silveira, o Rodolfo Alexandrino, a Fabiola Pasolini. Então o pessoal está ligado aqui conosco, a Deli e o Daniel Rosa, lá de Goiânia, que sempre participa conosco, mandando aí na entrevista com a nossa querida Celina. Então o Daniel, que também sempre está ligado aí em todos os canais participando sempre. A gente tem também a Vera Lúcia Siqueira Renda aqui, a Vilma Torres, que sempre participa conosco, a Elida Silva, o Edson e o Forcato participando aqui conosco. Lembrando que a gente está com a pergunta para vocês interagirem aqui, a gente já colocou a enquete: você está preparado para mais um ano? Então deixa aí a sua pergunta, a sua resposta, se sim ou não. E também ligar para nós. Quem está aqui é o Tião, hoje é o nosso camisa 10. Nos outros programas estava o camisa 9, então vamos colocar o Tião para trabalhar e ligar aqui no nosso telefone, então, telefone 12-3921-3009, e dizendo, ó, quero participar do sorteio, e eu acho que também tem participações aí no nosso WhatsApp. Quem já ligou para nós foi o seu Arlindo, o vô Arlindo, desejando a todos um bom ano e um forte abraço aos participantes e ouvintes do programa Vence Espírita. Carlinhos, já falei demais, bom dia. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Jorge, bom dia, Rui, bom dia, Tião Varoto, bom dia, família vivenciana. Eu queria dar um bom dia especial hoje a Abigail Marques, lá da Maquim, um bom dia especial a Gisele e o Rivail, que nos acolheram com um carinho especial lá em Itaberá, um povo maravilhoso. O Instituto Social Amor e Caridade de Itaberá é um recanto abençoado, onde nós fomos fazer um evangelho e nos tivemos uma alegria muito grande. E também tivemos o grato carinho de receber lá na AME, a esposa do seu Arlindo, uma simpatia de pessoa que nos acolheu. A Sônia. É Sônia, né? Isso. Nos abraçou, quando falei que era o Carlinhos, ela me agarrou e falou assim, que delícia, o seu Arlindo tem um carinho grande por você, agora estou te conhecendo pessoalmente. Fiquei muito feliz. Eu acho que quando a gente ama incondicionalmente, a gente recebe de volta aquilo que emanamos. Vamos fazer a leitura de Minutos de Reflexão de Jorge Reis pela editora Dionise. É o item, página 113, Exemplos de Amor e Luz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus. Queridos irmãos e irmãs, vamos respirando profundamente, buscando o nosso religar e junto à espiritualidade maior. E agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que estamos tendo nesta manhã abençoada. E sintonizados com esse plano maior, aprendemos um pouquinho mais desse Evangelho Redivivo. Hoje nós estamos recebendo a nossa querida Celina Sobral, de São Paulo, mais precisamente de Guarulhos, que vem nos falar sobre recomeçar com otimismo. Vamos envolvê-la com carinho a fim de que discorra para nós tudo aquilo que preparou. Agradecidos mais uma vez, vamos iniciando o nosso programa Vivência Espírita de hoje rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia é recomeçar com otimismo. E nós estamos aqui com a Celina Sobral, que é apresentadora da TV Mundo Maior, é palestrante e também é voluntária da Fundação André Luiz de Guarulhos. Bom dia, Celina Sobral. Bom dia, querido. Bom dia a todos. Jorge, Rodrigo, Carlos, Tião, os vivencianos. É um prazer estar com vocês. Agradeço o convite. Que Deus abençoe a todos. É uma honra começar um ano de novo com o pé direito aqui, junto com vocês todos, essa equipe maravilhosa, trabalhadores de Jesus, que muito me honram de ter me convidado para estar com vocês hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo, sim. Celina, você ainda continua como voluntária na Fundação André Luiz? Sim, sim, nós estamos na direção da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova e estamos como voluntárias em várias casas espíritas aí, levando a divulgação do Espiritismo através das palestras, dos bate-papos, das reflexões, como a gente sempre fez. Então, fala um pouquinho para a gente da Fundação Espírita André Luiz, e a maioria das pessoas que estão nos ouvindo talvez não conheça o trabalho maravilhoso que é feito nas casas André Luiz, que é da Fundação Espírita André Luiz. Quantos internos tem lá na... Então, na verdade, eu estou na FEAL, que é a Fundação Espírita André Luiz, que tem a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova. Ah, sim, sim. Não é? É uma instituição que tem a Casa André Luiz, onde tem os internos, que eu acredito que está por volta de 600 assistidos, né? Além do ambulatório, que são os que vão e voltam, que é uma média de 1.500 assistidos também, mas aí não ficam internos. E o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, que é onde tem as palestras, os cursos de doutrina, o trabalho mediúnico. Então, é toda uma instituição e a FEAL faz parte dessa instituição toda. E nós já estamos lá desde o início, né, de 2006, com a TV Mundo Maior e com a Rádio Boa Nova, realmente. Participando sempre de algum programa. Hoje nós estamos com o Pronto Atendimento, que é sempre às 11 horas da manhã, só no sábado, que é às 14 horas. O meu dia que participo é quarta-feira, das 11 horas até 15 para meio-dia, que é um programa ao vivo, que nós respondemos perguntas que vêm de toda parte do Brasil e até mesmo do mundo. E ao vivo nós temos o programa Dualidade, que também ainda passa na TV Mundo Maior, mas estamos para começar um novo programa agora em 2023. Puxa vida, então tem várias atividades lá na FEAL, né? Que é a Fundação. Bastante. Diretoria de Comunicação. Ah, tudo bem. Então vamos aqui recomeçar. Carlos Drummond de Andrade, ele diz que a pessoa muito inteligente foi que dividiu o ano em 12 parcelas, em 12 meses. E ele diz que quando chega no final do ano, em dezembro, está todo mundo cansado, todo mundo esgotado. Mas quando chega em janeiro, há um recomeço, todo mundo já vem com a bateria nova, com mais forças, com mais energia. Esse é o milagre que acontece em recomeçar com otimismo, Celina? Então, Rui, eu costumo dizer que nós começamos um novo ciclo, um novo ano no interior de cada um de nós, no nosso coração, na nossa alma, sempre que a gente consegue vencer alguma coisa dentro da gente mesmo. Sempre que nós pensamos assim, nossa, olha, eu era isso num homem velho, num ser humano velho, e hoje eu já consigo ver diferente um outro ser humano, um outro irmão, uma outra situação, e aí a gente está recomeçando, a gente está tirando aquela parte daquele remendo antigo, como Jesus falava, né? Que ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, trazendo em Mateus 9,16 essas palavras de Jesus. Então é exatamente quando a gente recomeça interiormente, independente, lógico, do que a gente comemora aí, sempre novos ciclos, novos anos, mas principalmente eu penso que tem que ser interiormente, que tem que ser alguma coisa mudando na gente. E essas coisas acontecem quando a gente quer, com a vontade firme, realmente transformar aquele ser humano velho, aquele homem velho dentro de cada um de nós. Então, a energia também, né, Rui, do planeta, do Brasil, das cidades, quando diz, olha, tá um novo ano começando, um novo ciclo começando, fortalece, sim, espiritualmente todos nós, porque é uma união muito grande, é uma situação planetária que traz para a gente aquela força interior de unir vários irmãos no mesmo pensamento, numa mesma vontade renovadora, de dizer, não, olha, agora vem um novo livro em branco, que está sendo entregue nas minhas mãos, e eu posso escrever da forma que eu achar melhor e da forma que me convém, trazendo uma felicidade e uma paz interior diferenciada também. Então, esse novo livro que sempre nos é apresentado, na verdade, até mesmo todo dia, mas principalmente a cada início de ano, nos dá essa renovação. E cabe a cada um de nós, com conhecimento espírita, né? Rui, Jorge, Rodrigo, Carlos, todos nós que estamos juntos agora, unidos em coração, pedirmos a Deus e à espiritualidade essa força para nos renovarmos. Porque é muito fácil a gente cair na tristeza, na depressão, na falta de vontade de fazer alguma coisa diferente. Mas quando nós nos reunimos e nós nos fortalecemos na prece, na união fraternal, no coração baseado na lei de amor, a gente tem força para começar e fazer diferente. Não é? O que vocês acham? O que vocês acham que a gente está colocando aqui? Está dentro, Jorge? Jorge é então, legal para falar aí muitas coisas? Celina, eu acho assim, a gente muitas vezes, quando vira um ano, a gente também começa a colocar expectativa dentro do próprio ano, como se algo de fora viesse para poder esse de fora fazer alguma coisa por nós. E que você acha de nós pensarmos e darmos uma chance para nós mesmos, né? Dar uma nova chance para nós mesmos, ao invés de ficar esperando alguma coisa chegar, né? Porque se a gente ficar esperando chegar, vai ser igual o ano anterior, não vai mudar nunca, né? É exatamente isso, essa vontade interna de querer escrever alguma coisa nova nesse livro novo, nos empurra para frente também. Por isso que eu digo que a prece é um pedido a Deus, à espiritualidade, aos mentores de luz, para que nos fortaleça, para que a gente possa fazer diferente e dar realmente esse novo passo. Não é? Porque se a gente ficar esperando que Deus faça, que as coisas aconteçam, isso daí é expectativa frustrada. Porque a gente nem na prece nós devemos pedir que tirem as dificuldades, o que é aquilo que a gente tem que passar como aprendizado, imagina cruzar os braços e ficar pedindo, esperando que Deus faça por nós. Não vai acontecer, não vai fazer. Porque as dificuldades e o vencer esses desafios é o empurrão para frente que nós precisamos para aprender. Quando nós estamos numa escola, que a Terra é uma escola, não são tiradas as provas que nós temos que exercer, que nós temos que responder, que nós temos que passar para pular de ano na escola. Então, na vida é a mesma coisa. Então, essas provas, essas expiações que nós temos que passar é para vencermos e seguirmos adiante, seguimos para frente. Então, é muito bom isso que você falou, lógico, é muito válido e está muito certo. Vamos diminuir as expectativas, fazer por onde seguirmos adiante e vencermos, porque é assim que nós vamos chegando aonde nós precisamos. Diminuir os pedidos exagerados de né, isso, aquilo, principalmente nas coisas materiais. Porque toda vez que a gente entra só na parte material, alguma coisa nos lembra que nós somos seres espirituais em experiência material. É outra coisa, Celina. Eu também penso assim, que cada ano, por exemplo, aconteceu certas coisas. Né? Aconteceu muitas coisas que a gente gostou, muitas coisas que nós não gostamos também. Agora, o que a gente deve fazer, por exemplo, para descobrir o nosso papel? Porque, por menos importante que a pessoa se ache, ela tem algum papel importante para desenvolver, ela tem alguma coisa importante para passar para o próximo. E, às vezes, ela está protelando isso aí. Ela fica rodando e não consegue colocar em prática algum talento que ela tenha. Nós viemos com os talentos justamente para multiplicar. Como descobrir isso? Como que a pessoa deve fazer, assim, na sua opinião, né? Como que ela deve fazer para descobrir, olha, eu tenho alguma coisa que eu posso fazer pelo próximo, que eu posso produzir mais, que eu posso contribuir para a obra de Deus, por exemplo, né? Meu, não existe ninguém no mundo que não tenha algo para dar. E também eu penso que nessas horas é que a gente tem que saber buscar isso, trabalhar isso de alguma maneira. Exatamente, Jorge. É, não tem ninguém que seja completamente inútil ou que diga, não, olha, eu não posso fazer nada em prol do outro e em prol de si mesmo. Né? A espiritualidade fala, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E veja bem, todos nós temos talentos a serem multiplicados, como você falou. Está lá no Evangelho, é isso mesmo. Kardec trazendo para a gente. Então, o que nós temos de mais, vamos dizer assim, forte, de mais chamativo no nosso gosto, na nossa vontade, na nossa vida, nós devemos investir naquilo, nos aperfeiçoarmos, que nem o Rodrigo. Olha o Rodrigo aí, como ele manja de internet, de tecnologia, que bom, a gente, eu tenho dúvida, de vez em quando eu peço socorro pro Rodrigo aí, às vezes até mesmo pra TV, pra rádio lá. Não sei se eu tô atrapalhando, mas... Onde a gente é voluntário, não, o Rodrigo manja muito, então veja bem, ele tá cada vez se aperfeiçoando mais no que ele faz. As pessoas, às vezes, que gostam de costura, que gostam de desenho, que gostam de gastronomia, devem se aperfeiçoar naquilo que gostam e que sabem que já é algum focozinho para a sua caminhada, para que seja útil ao outro, à sociedade, ao planeta. E veja bem, muitos perguntam para a gente, às vezes até mesmo lá na rádio, Jorge, qual é a minha missão nessa vida? As pessoas perguntam isso. E às vezes quando a gente termina uma aula, tem muitas essas perguntas também. É, eu que gostaria tanto de saber qual é a minha missão. Sabe o que a espiritualidade coloca para a gente em vários livros, aí até mesmo de Chico Xavier e de outros grandes estudiosos do Espiritismo? Que a nossa missão é exatamente aquilo que nós estamos fazendo no momento. Ai, mas espera aí, eu estou num emprego que eu não gosto, eu estou numa tarefa que eu não gosto, essa é a minha missão? É. É, primeiro porque a gente não faz só o que a gente gosta, né? Quando a gente levanta de manhã, pelo menos umas 200 atividades, muita coisa que a gente faz, não é aquilo que a gente, nossa, eu queria fazer só isso, só aquilo, não, não é. Então a nossa missão é aquilo que vem ao nosso encontro e que está se apresentando como oportunidade para que a gente faça. Lógico que a gente pode buscar aquilo que a gente gosta mais, mas tem muitas outras que vêm para a gente e a gente precisa agarrar a oportunidade de fazer, porque o aprendizado está na nossa escala evolutiva. Quando a gente tiver, né, a evolução de um espírito como Jesus e outros grandes também, nós vamos ter que saber de tudo um pouquinho, não é só português, matemática, geografia, história, não. É muita coisa que nós temos que ir aprendendo. Então, faça melhor o que você estiver fazendo, dê o seu melhor, que é essa a sua tarefa, que é essa a sua missão atual. A gente fala missão entre aspas, né? Porque nós não somos espíritos assim evoluídos para ter ainda aquelas missões que nem um Chico Xavier, que nem grandes outros nomes aí, né? Que tiveram próprios seres que vivenciaram em épocas diferentes, Emmanuel, né? Que vêm ao planeta por conta do nosso governador planetário para nos lembrar aquilo que a gente tinha que fazer. Então, por enquanto, missionário a gente ainda não é, mas o que a gente deve fazer é aquilo que a gente tem presente na nossa vida, no momento. Como Emmanuel também, né? Tá em casa. Emmanuel, lógico. É... A gente, assim, nós aqui no Vivência, né? Somente eu, Carlinhos e Rui, cada dia que passa, nós estamos, como todo mundo, estamos ficando mais idosos, né? Então, o Rui é o nosso decano aqui, mas a gente vê a atividade que o Rui tem, por exemplo, e a renovação que ele é a cada dia, né? O Rui nunca desiste. Tipo assim, cada dia que a gente olha para o Rui, ele tem uma ideia nova, ele está com novas perspectivas. E o que a gente vê muito é a pessoa, quando ela está bem mais velha, ela começa, bem mais velha que eu digo, a pessoa se aposentou, ela começa a achar que ela está aposentada da vida também. Ela começa a pensar que ela não deve fazer nada. É, e eu penso assim, Celina, quanto não existe idade para você traçar novos objetivos na vida. Você pode não ter mais fisicamente a mesma força, mas mentalmente a gente tem muita coisa boa para a pessoa idosa fazer e não ficar sentado. Ou então resolver e jogar dama lá na praça, né? Ficar o dia todo na praça jogando dama, vendo os passarinhos, os pombos jogando milho pros pombos, né? Jogando dominó, jogando essas coisas. Isso para mim que é jogar o tempo fora, né? Isso aí é lazer que todo mundo tem que ter. Mas não você se dedicar à inércia. Dosar, né? É, não se dedicar à inércia, né? Você, e não importando a idade, porque se, como eu estou falando do Rui, se as pessoas encostarem perto dele, vão ver o tanto de coisa que tem para aprender, né? Exatamente, não é, Rui? Porque realmente idade biológica não tem nada a ver com a idade espiritual, que se a gente for ver, nós temos milhões de anos. A gente não é ser milenar, a gente é ser milenar. Então, tem muita gente que faz isso mesmo, porque eu estou em certa idade, não vou fazer mais nada, não consigo aprender. Gente, pelo amor de Deus, cada vez mais o ser humano e a medicina estão se conectando de uma forma que mostra que estamos vivendo mais. O planeta de regeneração, se a gente for lá no livro do Chico, que conta a história da mãe, né, de Chico, Cartas de uma Morta, a gente vê que quando ela foi visitar Júpiter, lembra disso? Rapidamente, quando ela foi visitar Júpiter, e lá é um planeta de regeneração, a infância muito pequena, a vivência de mais ou menos 500 anos. Então, se a gente está pensando em carimbar o nosso passaporte para ser admitido no planeta de regeneração, uma transformação do planeta Terra devagarinho, a gente tem que lembrar que a nossa vivência vai ser cada vez maior. Cada vez o ser humano já está vivendo mais na matéria. A infância no planeta de regeneração é menor e eles vivem lá 500 anos, mais ou menos, né? A dor da separação do corpo já é também diferente, porque o corpo já é mais leve, etc. Então, quer dizer, se a gente pensa assim, olha, eu estou com 80 e poucos anos, não vou fazer mais nada. Gente, nós estamos estacionando, estamos perdendo oportunidade, estamos deixando de aprender, de evoluir e de ser útil. E lembrando que Chico falava, né, Jorge, que quando alguém ia correndo para ele lá, oh, eu estou nos últimos dias da minha vida, preciso de auxílio, ele falava, você precisa engrossar o fio, lembra? Trabalhe no bem. E é exatamente o que o Jorge está trazendo para a gente, buscar trabalho. Ô, Celina, nós tínhamos um amigo, já tinha uma certa idade, era uma pessoa muito esclarecida, tinha um conhecimento mediúnico muito grande. Ele trabalhou mais de 50 anos com doentes mentais e ele chegou nos seus 84 anos e falou, vou parar, não quero mais saber de nada, vou ficar em casa, não vou mais no centro espírita, não vou mais trabalhar, coisa e tal. E depois ele desencarnou e passados uns 2 anos ele veio se comunicar conosco. Ele falou, olha, o maior erro que eu fiz na minha vida foi ter parado de trabalhar na parte espiritual. Eu deveria ter continuado muito mais, porque só agora aqui no mundo espiritual que eu estou vendo quanto tempo eu perdi em parar de trabalhar. Então, eu sigo essa orientação dele, né? Quer dizer, eu acho que parar de trabalhar só quando o corpo não der mais e também quando a gente for chamado lá para a espiritualidade para purgar os nossos erros, nossos acertos lá no mundo espiritual, né? Eu estou me lembrando agora, Rui, de Jerônimo Mendonça, lembra dele? Morava em São José. Era grande amigo nosso aqui de São José, viu? Gente, eu conheci Jerônimo Mendonça, eu levei ele para palestrar lá nas casas do André Luiz. Na segunda vez que eu levei, aí foi ele não conseguiu mais, que foi quando a pressão dele foi 0-0, e ele desencarnou, né? Fez a passagem. Gente, olha, completamente mobilizado, né? Depois de tudo que aconteceu com ele, eu acho que muitos sabem. E ele andava aí, esse Brasil todo de... A gente chamava Kombi, aqui vocês chamam outro nome, né? Para esse Brasil afora aí, só com a voz falando. Ele falava que o sonho dele era virar a cabeça, era virar de bruço, era conseguir fazer alguma coisa, porque ele já estava sem a visão, sem os movimentos todos, só falava e levava a palavra dele. Eu assisti muita palestra de Jerônimo Mendonça, a todos os lugares aí. Eu deixava bilhetinho para ele embaixo do travesseiro dele lá, porque, né, li todos os livros dele também, e era uma pessoa encantadora. E a gente, às vezes, com um problema numa mão, num braço, numa perna, já acha que não pode fazer nada. Então, quem não conhecer a história de Jerônimo Mendonça, vale a pena procurar e tirar como exemplo, né, Rui? Ele esteve aqui com a gente e ficou bastante tempo aqui. Eu estava sempre fazendo visita ao Jerônimo. Ele era muito engraçado. Ele falava, eu não posso parar de falar, porque se eu parar, me paralisa também a minha voz. Quer dizer, então, porque ele tinha o corpo todo paralisado, né? Ele não enxergava, não andava. O braço dele, a gente batia, parecia madeira o braço dele, tão duro que era, né? E ele andava na cama, né? Mas ele era muito engraçado. A gente ia lá, se divertia muito com ele, né? Inclusive, ele falava, olha, Rui, se nós espíritas, se não fossem os católicos nos ajudar, nós estávamos ferrados. Eu falei, mas por quê? Falei, porque o espírito para tirar dinheiro do bolso para ajudar numa casa é difícil. E o católico, se ele se sente bem, ele quer pagar, né? Ele quer, é como se fosse pagar uma promessa. Eu falei, poxa vida, Jerônimo, você tem essa visão? Eu falei, porque quem me ajuda muito aqui são os católicos. Né? Então, isso também serve de um conselho para os espíritas, ser mais mão aberta, ajudar mais as nossas casas, o nosso movimento que precisa muito crescer nesse país que hoje está recomeçando, né? 2023 é um novo recomeço, porque nós estamos saindo agora do Covid, daquela pandemia, para começar uma vida nova com um governo novo. Vamos ver o que vai acontecer nesse Brasil. Tem perguntas aí, né? Ah, tá bom. Vai lá, Rodrigo. Não, pode falar. Pode falar. Não, eu ia falar que a gente tem que perder um pouco o medo das coisas, porque aí o pessimismo toma conta da gente muito fácil. Sim. Muitas pessoas, né, começam o ano falando, meu Deus do céu, o que será de ruim? Já pensa no ruim. O que será de ruim que vai acontecer esse ano? Não. A gente tem que ser, sim, otimista, como o Jorge está falando, como o Rui está falando, como o Carlos fala muito, né, quando a gente está lá com ele no centro espírita que ele direciona. Gente do céu, o otimismo tem que tomar conta mais do espírita e também de todos. Mas nós sabemos da continuação da vida. Nós sabemos da imortalidade do espírito. Nós sabemos que pode acontecer o que for, que a gente não vai deixar de existir e que a gente vai vencer, demore mais ou menos tempo. Então, esse recomeçar com otimismo, que eu achei que o Rui foi muito bem intuído de colocar, né, essa frase aí no nosso bate-papo de hoje, vale a gente também refletir em relação a quando a gente se coloca para baixo e quando a gente aceita essas energias negativas que muitas vezes nos envolvem, de irmãos nossos menos esclarecidos, encarnados e desencarnados, para tirar a gente do eixo e a gente ficar lá embaixo. Não, veja bem, se a gente pode aprender, se a gente pode fazer melhor, se a gente pode tentar essa mudança interior e a espiritualidade e Deus leva em consideração as nossas vontades, as nossas intenções, por que ficar com tanto receio, com tanto medo de tudo que possa vir a acontecer em relação à nossa saúde, em relação ao nosso emprego, em relação à parte financeira e outras coisas mais? Vamos confiar e fazer, como os meninos estão falando, mais por nós. Vamos trabalhar, vamos ser útil, porque aí as oportunidades vêm e as chances de fazermos de forma diferente e melhor, auxiliando inclusive o outro, o próximo, o nosso semelhante, também aumentam. E aí a gente ficar com esse receio todo, você vê, nós estamos aqui, todos nós estamos aqui. Vencemos aí uma pandemia, vencemos uma situação difícil também depois da pandemia, parece que piorou, tem coisas acontecendo e vão acontecer, nós sabemos disso, né? Porque está no aprendizado, está na evolução, e nem por causa disso a gente, né, jogou a toalha. Ou seja... Então, é importante a gente pensar nisso. Ou seja, tudo passa, né? Tudo nessa vida passa. E comentando também, aqui que a gente tem bastante interações, tem algumas perguntas para a gente fazer, mas aí a gente vai fazer as perguntas do ouvinte depois do intervalo, tá bom? Só comentando aqui que o Edson Andrade entrou mandando bom dia. O Dorival, né, que está sempre com a gente aí também, mandando bom dia, em especial a Celina, com certeza será um excelente programa. A Érica Leandro aqui mandando bom dia e por mais um ano de construção, de paz e crescimento e no amor fraterno. A TV Espaço Espírita, hein, agradecendo pela parceria lá de Barra Velha, parceria com a gente. Então, todo domingo eles estão aí transmitindo os nossos programas e também nos outros programas, que é de segunda-feira, Prosa Criativa, e sexta-feira, Seja Mais Feliz e Criança do Século XXI. E eles também têm reprisado vários programas nossos, viu? Eu tenho visto no YouTube, eles estão reprisando vários programas nossos. Tá? Bacana, a gente agradece aí a parceria, agradece o carinho, e também está espalhando essa luz, né? Porque a gente tem que levar as entrevistas, os bate-papos que a gente tem aqui, os conhecimentos que os nossos entrevistados trazem, como a Celina está trazendo aqui para a gente, para mais número de pessoas, para que cheguem a mais lares possíveis. A Antônia Varotto, mandando um feliz domingo. Paz e luz. O Benedito Figueiredo, nosso amigo, doutor Benedito, né, lá de São Paulo, mandando bom dia a todos, uma boa apresentação, que brilhem nossas luzes, feliz ano novo. A Flávia Silveira, verdade, Celina, nós não teremos um ano novo fazendo as mesmas coisas, temos que nos renovar interiormente. O Aécio deixou uma pergunta, que depois a gente volta no intervalo com a pergunta do Aécio. Né? A Flávia Siqueira fala: nossa missão é aprendermos a amar, aproveitando cada oportunidade que nos são dadas, no nosso lar, no ambiente de trabalho, que todas as pessoas que cruzam nossos caminhos. Então é isso, aí a gente volta depois com mais mensagens dos ouvintes e as perguntas depois do intervalo, né? É, aqui no WhatsApp, quem entrou, né, como sempre, o nosso irmão Irami, lá de Salvador, a Maria Auxiliadora do Anjo Ismael, o Aécio César também entrou aqui. Adriana e Antônia Varotto também entrou aqui no WhatsApp. Um grande abraço. E a Nadir também, nossa irmã Nadir Paulino, lá do Anjo Ismael, que teve aqui a semana passada, também estão aqui no WhatsApp nos acompanhando. Nós vamos então para o nosso intervalo com a música do Grupo Castelã, Um Lugar Feliz. E depois a gente volta com as perguntas aí dos nossos internautas vivencianos. Então vamos lá. Opa! Vinhetinha aqui não saiu. Foi. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Mais curto que aprender a amar. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui com a nossa querida amiga Celina Sobral, que é apresentadora da TV Mundo Maior e também é palestrante e voluntária da Fundação Espírita André Luiz de Guarulhos. Vamos continuando então com a nossa... Vamos aí, Carlinhos, fazer umas perguntas dos nossos ouvintes aqui, Celina. Tem. Se você quiser, eu tenho aqui do Aécio Fácil. Tá aqui já. Tá, manda pra nós aí. Celina, o Aécio César de Sete Lagoas pergunta: qual o incentivo que se pode dar àquelas pessoas que ainda vivem do passado, transformando a Terra, ora numa prisão, ora numa escola, ora num hospital? Obrigado. Aécio, meu querido, um abraço para você, que bom que você está com a gente. Veja bem, o nosso incentivo é buscar sim o conhecimento do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, porque da feita que a gente entender essa nossa imortalidade do nosso espírito, e que Jesus, quando veio nos mostrar e deixou aí para a gente todo o ensinamento para a nossa felicidade, para o nosso caminho mais leve, para perdoarmos, para sermos caridosos, nós vamos realmente entendendo, Aécio, que é Jesus que está ali segurando nas nossas mãos e nos mostrando, e nos mostrou, e continua junto de nós, né? Que a gente sabe que Jesus não vai voltar porque ele nunca foi embora. E quando a gente se conscientizar disso, de que ele é o caminho, de que são os ensinamentos que nos levam à felicidade, nós vamos viver melhor e mais motivados, mais alegres, vamos deixar de lado tanta tristeza, tanta depressão, nada de ficar preso nos erros, porque errar a gente vai continuar ainda errando, já erramos muito, ainda vamos continuar errando, viu, meu querido? Mas se a gente ficar preso no erro e no passado, a gente realmente não vai ter como mudar o nosso interior, nem o que acontece na nossa vida. Então, temos que pensar diferente, temos que sentir diferente, tratar o outro diferente, para que a gente consiga desleixar e ir para frente no que a gente veio fazer nessa reencarnação e ficar mais leve, ficar mais... vamos dizer assim, ciente de que a gente não reencarnou para ser triste, nem viver naquela mesmice, naquela situação de que, nossa, tudo me sangra, tudo me dói, e para o outro vive no mar de rosas. Não é assim. Assim como para o outro as coisas podem se modificar e ser mais feliz, mais tranquila, nós temos obrigação de trazer isso para a nossa vida, para a nossa caminhada. Tá bom? Então, vamos mais para os ensinamentos de Jesus, vamos mais para entender e tentar devagarinho vivenciar o Evangelho, para que a gente possa renovar a nossa vida e daqueles que estão do nosso lado também, inclusive mudando o nosso planeta. Beijo para você, Aécio. Eu queria só fazer um comentário assim, baseado nesse questionamento do Aécio também, Celina, e colocar para você também. É o seguinte, porque a colocação que o Aécio fez aqui é muito interessante, né? Nas pessoas que vivem do passado, transformando a Terra numa prisão, numa escola, no hospital. Eu penso um contrário disso, eu penso que a Terra é exatamente isso, né? A escola, ela pode ser, a Terra pode ser uma escola, ela pode ser uma prisão, ela pode ser um hospital. Isso a doutrina espírita coloca claro para a gente quando fala dos mundos de expiação e provas. Os mundos de expiação e provas são isso. Para uns é prisão, para outros é escola, para outros é um hospital. E a gente está vivendo isso. Agora, eu acho que o legal, né, o foco aqui é exatamente assim: como que eu posso viver nisso? Como que eu posso viver nisso aproveitando o máximo? né? Como que eu posso viver num lugar onde pode ser uma escola, onde existe escola, onde existe prisão, onde existe hospital, e eu viver, eu conseguir viver, eu conseguir passar por cima disso, por exemplo, e talvez se aproveitar muito mais da escola, né? Sim, é, eu insisto nessa forma de pensar diferente, de lidar com o outro, com as situações diferentes, baseados no estudo do Evangelho e do que Jesus veio mostrar para a gente. Porque Jesus não deixou nada escrito, ele vivenciou, ele mostrou para a gente que daquela forma dá para vencermos todos os obstáculos e todas as situações. Realmente, a Terra ainda é nessa escola, esse presídio, esse hospital, e nós, muitas vezes, estamos na condição de doente, de aprendiz, mas daqui a pouco a gente já está com professor, a gente já pode estar como médico, a gente já pode estar numa situação diferente, dependendo de nós mesmos. E assim, acontece que ninguém vai fazer por nós. Ninguém vai pegar a gente assim na marra e dizer, olha, você vai colocar isso na sua cabeça, você vai fazer diferente. Tem que nós querermos, tem que a gente, como o Evangelho fala, ter a vontade firme, a vontade mesma de querer mudar, de querer auxiliar, de querer sair do passado, porque o passado tem que ficar como aprendizado para a gente. E nós temos que viver intensamente o presente, fazer o nosso melhor agora, porque é agora que a gente consegue evoluir. No passado já passou, realmente aprendizado, no futuro vai ser o que nós estivermos construindo e escolhendo hoje. Então, mais alguma coisa, Jorge, para você acrescentar e auxiliando a gente? Aí entra exatamente... Para o Aécio? É, aí entra exatamente o que o Aécio falou, né? Nós vivermos nisso e não ficarmos vivendo do passado, achando que nós estamos mergulhados nisso e não conseguimos mudar, né? Então, se nós estamos vivendo num lugar desses, é porque a gente precisa estar aqui e é aqui que a gente tem que evoluir. Então, não adianta ficar olhando, ah, aqui é difícil, mas se você ficar pensando que é difícil, você nunca vai sair do lugar. É como a gente fala, muita gente fica preocupada também com o futuro. Quando você fica preocupado muito com o futuro, você vira uma pessoa ansiosa, você deixa de ser realista, você passa a ser ansioso demais se a gente viver no futuro. E tem muita gente que está preocupada para onde é que vai depois que desencarna. Então, tem gente que traça uma meta, que fala, não, que fica o tempo todo preocupado, onde é que será que eu vou parar? Meu Deus do céu, será que eu estou fazendo as coisas certas? Será que eu vou para o nosso lar? Será que eu vou para um lugar bom? Será que eu vou parar no umbral? Será que eu vou parar nas trevas? Será que eu vou parar onde é? E a gente não deve se preocupar com isso, você deve se preocupar com o presente, porque é no presente que a gente constrói esse lugar para onde a gente quer ir. Porque se de repente a gente pode estar achando que a gente está fazendo tudo correto e for parar em uma região umbralina, numa região purgatorial, é porque a gente precisa estar ali. É só arregaçar as mangas onde tiver e começar a trabalhar. Porque lá onde a gente precisa estar, não importa para onde a gente vá. O que importa é que você esteja preparado para trabalhar onde você for. Porque se for lá, pode estar precisando da gente, ou você precisa estar ali também para você progredir de alguma maneira. Tem que estar consciente, né? Igual nas trevas. Tudo aprendizado. Eu não me preocupo, por exemplo, de ir para as trevas. Eu não tenho preocupação nenhuma, porque vai ter tanta gente conhecida lá que eu vou me sentir em casa, né? Se acontecer isso, né? Principalmente o Carlinho, o Rui, esses aí, se não, não chegar na minha frente, vão chegar depois. Né? A gente vai estar lá. Eu tô na fila. Vamos fazer um programa lá também. A gente faz o programa lá. Com certeza. Né? Ô, Celina, o Daniel Rosa de Assis de Goiânia tem uma pergunta para você. Celina, para o cristão com o Cristo em si, pode reiniciar valorizando ao máximo o privilégio de conviver com os que são confiados, sem pensar tanto em si, estando sempre bem, superando os conflitos? Ai, Daniel é um querido, sim. Abraço para você, Daniel. Ele está sempre com a gente também na TV e na rádio, lá na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior. É, nós temos que conviver, sim, com o outro, independente da condição do outro, independente, como o Jorge está falando, do que a gente está fazendo e está sendo. Estamos procurando nos melhorarmos, estamos querendo, né, buscar a verdade vos libertará, a verdade é o estudo também, é o conhecimento daquilo que a gente precisa fazer certo. Então, como ele está falando, viver, né, com o cristão, com a nossa forma também de entender até um pouco melhor o que Cristo deixou para a gente, porque tem muita coisa que a gente ainda não entende devido à nossa evolução, o nosso patamar que ainda nos encontramos. Tanto que quando a gente pega o Evangelho, muitas vezes, a gente lê uma frase, entende de um jeito, passou algum tempinho, a gente vai entender de outra forma. Por quê? Porque a gente vai crescendo também espiritualmente, a gente vai deixando o nosso conhecimento e amadurecendo, buscando isso. A gente precisa realmente estudar, ler, buscar pesquisas, fazer evangelho, não só, sabe, ouvir, chegar numa casa espírita e ficar lá, como Jerônimo falava, enfeitando, sendo vasos de salão, enfeitando a casa espírita. Não, mas buscar o trabalho, buscar o conhecimento, buscar o estudo. Então, quando você convive de forma amorosa com aquele que, de repente, te traz dificuldade, te traz tristeza, a nossa condição de mudar a situação energética, espiritual do outro, também é grande. A gente não muda o outro, não, mas a gente pode emitir energias de amor e atitudes diferentes que fazem com que o outro reflita, que toque o seu coração, porque como o Evangelho mesmo fala, não há coração tão endurecido que não se curve diante do verdadeiro amor, que não possa se modificar quando nós estamos dando amor, dando carinho, dando entendimento e compreensão. Então, conviver de uma forma cristã, como o Daniel está falando, modifica, sim, muita situação, até mesmo que venha ao nosso encontro e com o outro. Abraço para você, Daniel. Celina, a Flávia Silveira tem outra pergunta para você. E aqui trabalhamos muito em prol de nós mesmos e do outro. E quando desencarnamos, continuamos trabalhando. Não é aquele descanso em paz. O que você teria para nos falar sobre isso? Exatamente. Flávia, beijo para você, querida. Está lá em Fortaleza. E um abraço para todos aí do Nordeste. Veja bem, nós somos exatamente aqueles que são agora após o desencarne, após o desenlace. Não é porque nós somos chatos, nós somos grosseiros, que a gente vai chegar lá do outro lado e virar santo. Não é assim, não. E as tarefas que nós realizamos aqui, como os meninos estavam falando ali, vamos fazer o programa, né, Vivência Espírita lá do outro lado, de repente podem ter essa oportunidade, sim. Vamos dizer que vai chegar um tempo que todos vão estar na pátria espiritual. E vocês me chamam para participar, viu, Rui? Lá do outro lado. Nós vamos fazer muita coisa que estamos fazendo aqui, nós vamos continuar. É bem isso, Flávia, por isso a importância de nós estarmos trabalhando no bem, continuarmos nos melhorando, para que a gente tenha a condição de fazer ainda melhor quando estiver no plano espiritual e continuar de uma forma ou outra, buscando conhecimento, nos melhorando e também auxiliando aqueles que estão conosco e à nossa volta. Beijo para você, Flávia querida. E mesmo, Celina, que se a gente for parar nas trevas, a melhor maneira de você ser expulso de lá é fazendo bem também lá, né? Ainda daqui a pouco, você não pode ficar aqui, pode sumir daqui, né? Mas, Celina, eu acho muito sábio. O AA, ele nos ensina, e só por hoje. Eu sigo muito essa orientação, só por hoje. Quer dizer, o só por hoje representa que nós estamos trazendo experiência do passado e estamos também projetando para o futuro, só por hoje. Quer dizer, vamos pensar no dia de hoje. Foi o que o Evangelho nos ensina, né? Vamos pensar no dia de hoje, porque amanhã Deus se encarrega de nos arrumar e a espiritualidade nos orienta com a maior tranquilidade. O que você acha disso? Exatamente. A gente tem que fazer o nosso melhor agora, porque, como a gente falou, o ontem, os minutos passados não voltam. E o futuro, a gente não sabe quem é que vai ser, né? Então, temos que fazer o nosso melhor agora. E aí, a gente lembra, né, Rui, aquela frase do Chico que fala: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora. Recomeçar agora e fazer um novo fim. Então, olha aí a importância do que o Rui está falando para a gente, de fazermos o nosso melhor no momento presente, de darmos esse valor, essa grandiosidade para o momento presente e fazer o nosso melhor. Não é? Ah, mas hoje eu estou cansado demais, eu já trabalhei muito, já fiz isso, hoje não dá, vou deixar para amanhã. Gente, a gente não sabe o que nos espera amanhã. Aquele ditado que realmente diz também, né, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje, é uma grande verdade. E como ele trouxe também o AA só por hoje, realmente é fazer o nosso melhor agora. É pensar no que a gente pode auxiliar, no que a gente pode estender as mãos agora. E como eles disseram também, é o trabalho que nos empurra para frente. Ninguém pode ficar ocioso e achando que as coisas vão melhorar ou mudar. Nós temos que fazer por onde mudar a situação da nossa vida, a situação que vem ao nosso encontro, porque nós temos essa obrigação, como filhos de Deus, como seres humanos encarnados num planeta que também precisa melhorar por nossas atitudes, de fazermos o melhor, de buscarmos o auxílio. Às vezes não temos condição financeira, não temos condição de dar um prato de comida, uma roupa nova, alguma coisa. Vamos levar uma prece através do nosso pensamento de amor, da nossa vontade de querer auxiliar, sim, porque aí a espiritualidade conspira a nosso favor. O universo conspira a nosso favor quando nós queremos realmente fazer o melhor. Celina, tem uma história que a gente sempre passa aqui o momento Gigavale nosso aqui, é do momento espírita. Sim. E o momento espírita que a gente coloca quase todas as mensagens que passam aí em todas as rádios, né? Que passam em todas as rádios, inclusive na rádio Boa Nova mesmo, tem bastante mensagem assim, né? Colocadas ali, tem. Própria criação da própria Rádio Boa Nova, da equipe também da Rádio Boa Nova. Mas existe uma história interessante que eu gosto muito, que eu queria traçar um paralelo aqui com o Ano Novo também, só para a gente lembrar dessa história, muita gente vai lembrar, que o rapaz estava bem na esquina da entrada de uma cidade. Aí, de repente, veio uma pessoa dirigindo, parou e falou, eu estou mudando, estou querendo vir morar nessa cidade e queria saber como que é essa cidade, né? Como que é aqui? Aí o rapaz perguntou para ele, de lá de onde você veio, como é que era? Ele falou, rapaz, de onde eu vim era uma bagunça danada, ninguém prestava, um monte de gente ruim, queria fazer mal para os outros, não gostava de ninguém, não tinha jeito de ficar lá era ruim demais. Aí ele falou, rapaz, não vem aqui para essa cidade não, que aqui é tudo igual de onde você veio, né? Aí depois, passou um tempo, veio outro. Parou e perguntou para ele, como que é essa cidade que eu estou querendo mudar para cá? Falou, como que era a cidade de onde você vinha? Falou, uma beleza, só tinha amigos. Gostava de todo mundo, me dava bem com todo mundo. Nossa, era uma maravilha onde eu morava. Já estou com saudade de ter que sair de lá e mudar para outra cidade. Aí ele falou, mas você pode vir para cá, que aqui é igualzinho à cidade de onde você veio. Então, a pergunta que eu faço, o ano novo vai ser novo se a gente for o mesmo? Pois é, não, né? Uhum. Aí entra o que a Flávia falou, que a gente já tinha colocado. É. Realmente, como que eu quero fazer, ter resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas e sendo o mesmo ser humano? É difícil de entender, difícil de me colocar, difícil de querer me transformar, sendo completamente inflexível, não aceitando nada nem ninguém do jeito que é. Não adianta que as pessoas não vão ser igualzinho como a gente quer e fazer exatamente o que a gente quer. Então, aprender a aceitar o outro, para nós também podermos nos modificar e nos aceitarmos melhor, é uma grandiosidade, é um aprendizado tamanho. Não é? É o que o Rui está falando, é o que o Jorge está falando, como é que a gente vai querer ter resultado diferente se a gente está fazendo as mesmas coisas? A gente vai ficar naquele ciclo vicioso de correr atrás de uma situação que daqui a pouco está se repetindo na nossa vida, na nossa existência, porque nós não estamos sabendo enxergar com outro foco, com outra forma, com outro sentimento. O sentimento muda tudo. Quando a gente está olhando uma pessoa e vendo só o lado mal dela, ela vai mostrar e fazer para a gente só o pior dela. Por quê? Porque chama, né? A energia chama. Nós somos espíritos em experiência material. Então, nós temos essa energia que liga as coisas que estão igual. Nossa, eu estou enxergando só o negativo? Por mais que a pessoa tenha coisa boa, nós não vamos conseguir entrar naquela sintonia. Então, é importante que a gente veja o melhor no outro, para que já mude essa situação. Né? Poxa, aquela pessoa só me tratava mal, só fazia coisa ruim para mim. Isso acontece muito em trabalho, em serviço, né? Na parte material. Nossa, a pessoa não gosta do encarregado, não gosta do chefe, não gosta do presidente, porque enxerga só o pior. Quando a gente muda a visão, muda o olhar, a gente começa a perceber que a pessoa tem coisa boa, que a pessoa pode nos auxiliar, que a gente pode aprender com ela e ensinar também. Então, muito importante o que você trouxe para a gente, Jorge. Muito bem, Celina. O Luiz Carlos Forcato tem outra pergunta para você. Celina, não julgar é um ensinamento de Jesus. Dê-nos uma sugestão de como iniciar um novo ano julgando menos para nos enquadrarmos mais com os ensinamentos do Mestre. Luiz Carlos, abraço para você. Um ótimo ano também para todos daí. Não julgar. Isso daí nós temos que nos policiarmos. Porque senão quando a gente vai ver, a gente já está comentando, a gente já está criticando, a gente já está julgando. E aí, tudo que a gente faz nessa parte mais material, mais longe das virtudes que Jesus nos ensinou, a gente está muito fácil de errar. Porque se a gente ainda não está naquela lei, vai lá no capítulo 17 do Evangelho, sede perfeitos, né? Se a gente não está naquela condição do homem de bem, de estar dentro, ser o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Então ele já fala o verdadeiro, quer dizer, tem o falso, tem aquele que não é tão verdadeiro assim, que se faz de verdadeiro e não é, né? Então, quando a gente mexe em justiça, em amor e caridade, a gente lembra que tem que estar tudo junto. Tanto que, se não me engano, em hebraico é sedaká. A gente fala, como é que é justiça em hebraico? Sedaká. Como é que é amor? Como é que é caridade? É tudo igual, mostrando que está realmente interligado. Mas nós ainda somos muito longe, nós somos seres humanos muito longe da verdadeira justiça, da verdadeira caridade, do verdadeiro amor. A gente ainda está ensaiando. Então, para a gente chegar a não julgar, ou então julgar com certeza, nossa, falta muito. E aí a gente lembra que Jesus, quando estava aqui, né, e poderia julgar, poderia apontar o dedo, não o fez. Então, para a gente chegar nesse ponto, precisa de muita mudança interior, precisa de muito... realmente tomar conta da gente, se vigiar, viu, Luiz Carlos? Porque senão daqui a pouco a gente já está julgando. Eu sugiro realmente o Evangelho no Lar, eu sugiro as leituras sadias, o estudo dentro do Espiritismo, dentro da religiosidade que nos faz bem, porque a gente sabe que a religião boa é aquela que torna o ser humano melhor. Então, daqui a pouco, a gente vai vendo, não, quando a gente quiser julgar, a gente já dá um passo atrás e fala, não, será que eu consigo? Será que eu faria melhor? Será que eu tenho conhecimento suficiente para isso? Jesus não fez, né? Por que que eu vou fazer? Vamos julgar menos, que a gente erra menos, viu? Eu acho que é se policiar, viu, Luiz Carlos? Abraço para você. Muito bacana, né? A gente vê que, na realidade, nós passamos dois anos, de 2019 até 2022, momentos tristes, momento pessimista aqui no Brasil. Mas parece-me que agora, 2023, nasce com uma nova alegria, novo momento. Quer dizer, o que que você acha, Celina? Eu também acho, isso mesmo, que está nascendo um novo momento, uma nova energia, porque, vamos dizer que o povo brasileiro, o povo encarnado no planeta Terra, a gente vê aí as guerras do outro lado do mundo, em tantas situações, às vezes por uma besteira as pessoas já estão fazendo guerra, já estão pensando o pior, já estão emitindo a pior energia. Mas eu penso, Rui, que as pessoas estão cansadas de sofrer, tão cansadas de ficar triste demais, de ficar doente, porque quando a gente mexe com o nosso espírito para o outro lado, né, negativo, de dor, de sofrimento, lógico que a gente sabe que a dor é necessária para o aprendizado e traz transformação para o bem. Mas as pessoas já estão tão cansadas que eu acho que elas já querem se modificar para fazer o melhor. Hoje, muitas coisas, muitas pessoas, Rui, falam assim, ouvem algumas coisas e não retrucam mais. Enquanto que há 5, há 10 anos, há 2 anos atrás, dizia assim, ah, eu não deixaria passar isso, aquilo. E hoje a gente já evita, já prefere muitas vezes ser feliz do que ter razão. A gente ouve muito isso e é verdade. Então, eu acredito que novas energias estão vindo. Lógico que ainda vão acontecer muitas coisas. De repente, ainda vai ter muito vírus, muito isso, muito aquilo. Vai. Né? Nós ainda não estamos com pensamento tão firmes e focados no bem e no amor para eliminar qualquer tipo de vírus aí que está no planeta, que está na confecção, ou seja lá de que forma for, não se sabe, de chegar até a gente, né? Doença. Há um tempo atrás, eu acredito que vocês lembram, tinha sido dito que para moralizar o planeta, iria aparecer muitas coisas, formas de doenças novas, situações inusitadas, e é o que a gente está vendo acontecer. Então, a gente precisa querer um mundo mais tranquilo, mais harmonioso. Não adianta a gente dizer, eu quero que 2023 seja de paz, se a paz não estiver dentro do ser humano. Né? Gandhi falava, seja você a paz que você quer ver no mundo, e é uma grande verdade também. Mas eu acredito muito na mudança para melhor, viu, Rui? Eu acredito muito na transformação do ser humano para melhor, que nós queremos aprender, que nós queremos fazer diferente, que nós queremos nos melhorar. Você vê, o Rodrigo estava falando para a gente no início, há 10 anos, né, praticamente 9, 10 anos ele está com o programa com vocês, acho que até mais tempo ainda, ele não falta o domingo de manhã, nesses 10 anos, um dia só ele faltou, porque acordou atrasado. Então, quer dizer, veja bem, Marcelina, como é que você sabe disso, que ele chegou atrasado? Eu contei. Você conta. E ele teve a cara de pau e falou, acordei era 8h30. Não, foi 8, eu acordei às 8 horas. Na hora que começou. O legal é o seguinte, que quando os ouvintes, ninguém percebeu, porque os ouvintes, eu falei para vocês, desculpa aí, porque o Rodrigo chegou atrasado hoje, falou, não tem problema, ele sempre começa o programa atrasado. Né? Não tem nada. Mas olha só, garra. Você vê, olha só. Isso é bullying, olha, isso é bullying, hein? Não, mas, Celina, é? Ele tá a 10. É você tá trabalhando para mudar as coisas e fazer bem, né? É, ele tá a 10. Isso é bullying. E eu Jorge, vamos completar 18 anos, dia 18 de janeiro. 19. Não, vamos entrar em 19, vamos completar 18. Não, é 19. Não, nós vamos completar 18 anos, vamos entrar no 19. Não. Então, não vamos discutir isso, não. Dia 18 de janeiro, o programa faz 19 anos. Não, ele começa a fazer 19 anos, né? Sim. Então, nós estamos 19 anos, viu? E olha, e já ganhamos bastante de experiência, de carinho das pessoas, e eu fico até assustado quando saio por aí, as pessoas, o senhor não é do Vivência Espírita? Quer dizer, quantas pessoas vêm conversar comigo sabendo que a gente é do programa? E a gente não sabia que o programa tem tanta ressonância, assim, tem tanta... tá tão divulgado, né? E a rádio vai fazer esse ano, em junho, 10 anos, rádio online. A rádio online Vivência Espírita, vocês abaixarem aí no aplicativo, no Google Store escrever Vivência Espírita, tem músicas e tudo mais. Então a rádio vai fazer 10 anos também no ar, né? E o podcast também. Então o pessoal fala de podcast hoje, né? Tá virando moda podcast hoje, mas desde 2013 a gente já tem no ar o podcast do Vivência Espírita. E também tem outro número interessante, Celina, que é em abril a gente vai fazer 1000 programas, 1000 episódios também. Tem que demorar mais. Tem que comemorar muito. Não, mas isso que eu estou dizendo, veja bem, tem pessoas, situações que agem como vocês para um mundo melhor, para se melhorar, para tocar tantos corações aí que estão conectados nesse instante. Então, isso é querer mudar, isso é esperar que 2023 e novos ciclos venham e que as coisas aconteçam de uma forma mais baseada no bem, no amor e no conhecimento. Então, eu acredito muito, sim, na mudança do ser humano, na mudança da vida, na mudança das situações que vão ocorrendo ao nosso encontro. Porque domingo que vem nós vamos fazer um programa contando as alegrias, as tristezas, o que aconteceu durante esses 19 anos, que nós adquirimos muita experiência aqui no programa Vivência Espírita, né? Domingo o programa vai ser feito pela equipe do Vivência, viu? Inclusive, vamos entrevistar o Tião Baroto, que está sempre se escondendo ali, né? O Tião vai participar também ali, ó. Lembrando, pessoal, ó, botar o Tião pra trabalhar aí, ó, o número aí. 12-3921-3009. Agora, Rui, você devia ter ficado quieto, não devia ter falado nada que é só nós, porque... Pessoal fala, quando tem um convidado, ele já não deixa o convidado falar direito, quando vai ser só eles, aí o pessoal já vai ser o dia, ah, esse dia eu vou pegar folga. Ou os vivenciando falam, eu vou pegar folga semana que vem. Não, mas vai ser legal, vai ser bom. O vivenciando vai poder fazer um monte de pergunta, perguntar bastante coisa para 19 anos. Gente, é uma vida, né? É verdade. É uma vida. Muito legal. Olha, só faltamos... Antecipo. Só deixamos de fazer o programa 3 vezes só, em 19 anos. Foi quando houveram as eleições que a rádio que nós estávamos, ela transmitia o resultado das eleições, então eles pediam para a gente não ter o programa. Foi só. Do resto, nós estamos sempre aqui. E o programa, quando falta alguém, é o melhor programa que a gente faz. Vamos lá pro intervalo. O Jorge faltou domingo, foi o melhor programa que nós fizemos no ano de 2023. Quando tava a Babi aqui também, né? Foi o melhor programa. Não deu erro técnico nenhum, começou no horário. Quando falta alguém do programa, viu, Celina? Não é convidado, não, tá? Por favor. Não, mas convidado também, de repente. De repente, quando falta, é porque não era pra estar naquele dia ali. Bacana. Mas vamos lá, vamos continuando. Vamos fazer um intervalo agora, Rui. Vamos fazer um intervalo. E a música que nós vamos colocar aqui agora no intervalo é a música Seja Então Feliz, com a dupla Jackson e Alana. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. De todos que é

agindo de uma forma diferente de tudo que nós já fizemos até agora, para que a gente possa realmente ser feliz, como a mensagem disse, pensar novo, conquistar o melhor, a felicidade, e que realmente o ano seja diferente para todos nós. É isso, Rui. Vamos encerrando nosso momento de Gavale. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos com a nossa querida amiga Celina Sobral, apresentadora da TV Mundo Maior e palestrante e voluntária da Fundação Espírita André Luiz e da Rádio Boa Nova também, né? É, Celina... nós já, durante o tempo que nós estamos conversando, nós já abordamos mais ou menos isso nas colocações, mas acho que é bom a gente até frisar certas coisas. Porque o que acontece, né, na hora da festa, lá na hora que está todo mundo alegre, na hora que está todo mundo se abraçando, na hora que está soltando foguete, na hora que está fazendo um monte de coisa interessante e também fazendo os planos, né? E aquele plano de muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, é muito legal, né? Muito legal mesmo. Agora, fazer plano e esperar o melhor é a coisa mais fácil que tem. Porque se não acontecer também, a gente vai continuar na mesma. Né? Não vai... Agora, é difícil é a gente assumir erros, é ter coragem de desistir dos hábitos prejudiciais, das pessoas prejudiciais a nós. Isso que é mais difícil. Como fazer isso? O plano não deveria ser voltado também para isso? Olha, felicidade e alegria é legal para caramba. Mas o que, que eu tenho de errado que eu posso melhorar? Exatamente. Pois é, você falou de planejamento. Nós estamos num planejamento reencarnatório quando a gente vem para cá, para a Terra, quando a gente renasce para recomeçar e fazer diferente. Só que um planejamento pode ser mudado, porque é planejamento. Não é fatalidade. Tem certas coisas que, lógico, nós negociamos antes de reencarnar como fatalidade. O momento de reencarnarmos, o momento de voltarmos para o plano espiritual, algumas pessoas que vêm na nossa vida, como filho, como marido, esposa, etc. Então, tem certas coisas que é realmente fatalidade, que são coisas presas ao lado... material também, a parte material. Mas quando nós mexemos com o lado espiritual, com as virtudes, com as leis morais, e aí entra esse assumir os erros que você falou, né? Olha, nós temos que começar a assumir os nossos erros para poder modificar. Porque quando a gente não enxerga o que a gente tem de errado, o que a gente faz de errado, a gente não vai conseguir mudar. Né? Entra aí vários estudos, né? A gente entra em estudos com Joana de Ângeles, com o próprio André Luiz, que fala que muitas vezes a gente tem que tratar bem aquele que nos trata mal, e aí se perguntam, ué, mas eu não estou sendo falso? Eu vou tratar bem quem só me trata mal e a pessoa vai continuar fazendo, achando que eu sou bobo? Aí a gente pergunta, será que Jesus foi bobo? E Joana de Ângeles responde para quem pergunta se não é errado tratar bem quem a gente está tratando mal. Ela fala que não é falsidade. O que ela diz? Que é educação. Nós estamos educando o nosso espírito, porque daqui a pouco nós vamos já estar fazendo de uma forma normal. Então, de repente, a gente precisa se afastar um pouco daquilo que está nos prejudicando, das pessoas que estão nos prejudicando. Sim, se não é uma coisa que está sendo boa para a gente, não adianta a gente ficar insistindo. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu momento certo. Mas lembrando que tem lá o capítulo do Evangelho também que diz: vai e se reconcilia com teu irmão o quanto antes. Porque se a gente deixar passar, tem lá no livro Ação e Reação de André Luiz, do nosso Chico também, que tem a dificuldade de se reencontrar com aquela pessoa que depois nós vamos ter que nos reconciliarmos, e pode demorar muito tempo, porque às vezes cada um fica num patamar de evolução, e aí vai se reencontrar, vai, mas pode demorar muito. Então, fazer o nosso melhor, não desejar mal para o outro, mas se de repente não está sendo legal, não está sendo viável aquele relacionamento, tem momentos certos também para as coisas acontecerem, porque nós ainda não somos, né, Jesus, não somos nenhum espírito tão evoluído assim, a ponto de deixar passar tudo e sermos condizente com tudo. Não é, vai ter o tempo certo, vamos deixar. Mas vamos buscar a nossa tranquilidade, vamos buscar o nosso melhor, vamos dar o nosso melhor. Estendemos as mãos, não quis apertar, nós fizemos a nossa parte. Vamos respeitar o livre-arbítrio, a escolha do outro, como Deus respeita o nosso. Tudo tem seu momento certo, mas buscar a felicidade, buscar a tranquilidade, buscar o melhor para cada um de nós também é uma obrigação, porque a gente não nasceu para sofrer, para viver mal. A gente nasceu para viver bem, para evoluir, para conseguir o melhor também de cada um de nós. Então, vamos lá no estudo, né, do Espiritismo, do Evangelho, fazer as coisas de acordo com as nossas limitações também. Porque não adianta a gente querer ir além do nosso limite, né? Vamos fazer isso. Legal, né, Celina? É fazer, uhum, fazer o que a gente pode fazer, mas pelo menos fazer, né? Pelo menos fazer, sim, procurar fazer, sim. O que é que eu posso fazer nesse momento, né? O que é que eu posso melhorar um pouquinho? O que é que eu posso me corrigir, né? Porque o nosso grande trabalho é a transformação moral, né? Quer dizer, o grande objetivo da doutrina espírita, que muitos ainda confundem, né? Achando que espiritismo é para a gente conversar com mortos, né? E a gente nem acredita em morto, né? A gente acredita em vivos. Então, muita gente acha que espiritismo é lugar onde você vai lá para conversar com o morto, para saber recado de quem já morreu, essas coisas todas. E o grande objetivo da doutrina espírita é a transformação moral do ser humano. E isso independe da pessoa ser espírita ou não. Quer dizer, no dia que o ser humano tivesse transformado moralmente, o espiritismo alcançou seu principal objetivo. E é essa meta que a gente deve procurar na vida da gente, essa reforma íntima, essa transformação moral. E a gente só faz transformação moral se a gente tirar a nossa sombra de debaixo do tapete, né? Se você não buscar, procurar, conhecer o seu lado sombra, a gente nunca melhora. Se a gente não procurar se conhecer, como fala o próprio questão 919, né? Conhece a ti mesmo. Se a gente não procurar isso em nós, nós vamos continuar sendo o mesmo a vida toda, né? Com certeza. É muito importante esse autoconhecimento. E também entra aí de novo Joana de Ângeles e outros estudiosos. Porque não dá para a gente se olhar no espelho e ficar passando a mão na nossa cabeça o tempo todo. Essa transformação que o Jorge está falando, importantíssima. E por que não nesse recomeço de novo? Falamos do recomeço a cada dia, do novo ano, grandiosa energia universal nos fortalecendo para isso. Mas vamos lembrar de Santo Agostinho, que todo dia de noite analisava as suas atitudes, o que podia mudar, se de repente ele fazia alguma coisa que não era legal, ele ia buscar aquela pessoa e pedir desculpa logo, imediatamente. Pedir uma forma de refazer uma situação que de repente não foi boa e ajeitar também com o ser humano essa mudança. Então a gente precisa se renovar todo dia, cada ano, cada ciclo. Quando é nosso aniversário, a gente sempre começa um novo ciclo, não é? Quando a gente tem uma grande vitória, quando a gente falou no início, quando a gente faz alguma coisa que, nossa, conseguimos, foi uma vitória, um nascimento de um filho, etc., a gente nasce com um novo ciclo interior. Então, essas oportunidades que Emmanuel fala ali, né, no início do livro, lá, Palavras de Vida Eterna, é uma busca para cada um de nós crescermos, modificarmos, sermos mais felizes, fazermos brilhar essa luz que existe em cada um de nós. Basta a gente ir procurando o lugar certo para acender no interruptor da nossa alma e fazer com que as coisas aconteçam já aqui e agora. Como disse também irmão Jacob no livro Voltei, né, Psicografia do Chico. Muito bom. Que a gente deve começar, não é? Muito bom esse livro. Que a gente deve começar quando encarnado, para não ter também a dificuldade que ele teve já no plano espiritual, para conseguir um pouquinho de luz. Então vamos fazer, está aí a oportunidade de um novo ano começando, de um novo recomeço com otimismo, nossa reflexão de hoje, para a gente pensar e dizer, nossa, eu quero fazer diferente, não quero mais passar tudo que já passei, não quero ficar de tal ou tal forma, quero acender a minha luz, a nossa luz. Falando em aniversários... Com oferecimento de WS Festas e Embalagens, tem os nossos aniversariantes da semana, né? Então, lá na Fraternidade Paulo de Tarso, ontem a Alessandra Marinho fez aniversário e nós comentamos a semana passada. É, no dia 9, quem faz aniversário é a mãe dela, é a Zorilda Santos Lima, que trabalha com a gente lá na Fraternidade Paulo de Tarso, e também o André Luiz de Castro, que trabalha comigo também na segunda-feira, lá da Fraternidade Paulo de Tarso. Isso, dia 10, aniversariante é a Leia Freire, a Vanderleia, né? Ela que a gente chama de Leia. Tá lá nos Estados Unidos. Tá lá nos States, lá, né? E ela tá fazendo aniversário. Dia 10, a Claudinha Oliveira, também, da Mãe Maria. Dia 11, a Arlete. A gente tem um programa Prosa Criativa. Aqui, nossa amiga do programa. Toda segunda-feira, às 19 horas, amanhã, então, às 19 horas, 19 e 19. Eles fizeram numerologia lá, e é numerologia mesmo. 19 e 19? Agora é 19 e 19, o programa, a hora que inicia o programa. É, nosso também nunca às 8 horas, tem, né? Tem gente que é numerologia, pra mim, tem gente que é superstição, né? Tem gente que é menos, depende do ponto de vista que a pessoa estiver olhando. E o que é 19 e 19? É, o 19, o horário do programa é na segunda-feira do Prosa Criativa, lá com a Arlete, a Mãe Girafa, né? É. E a equipe do Prosa Criativa. Então, eu vou acreditar muito nisso, Arlete, quando você convidar o Rodrigo para fazer a mesa e ele conseguir começar 19-19. Eu vou acreditar que o negócio. Né? Aqui não tem numerologia e a gente sempre começa 8-8, 8-10. 8:30. E se tiver festa, manda o convite, tá bom, Arlete? Mas também é para terminar às 10 horas, nunca termina às 10 horas. Nunca termina, né? Termina às 10 horas. Mas isso não é numerologia. Dia 14, aniversariante é Pedro Augusto, meu neto. Dia 14, vai estar fazendo 14 anos. Olha, recebi o convite lá da mãe dele que o aniversário vai ser às 14 horas. Né? Olha só. E também não é numerologia. Também não. 14. É. E dia 14 também, quem faz aniversário é meu sobrinho, o Luiz Frederico. O Luiz, meu sobrinho, faz aniversário também. Dia 14. O programa Vivência Espírita deseja paz e alegria em todos os corações. Não esqueça, se for ter um salgadinho, não esqueça dos pobres coitados aqui do Vivência Espírita. Né? Que a gente aproveita essas fases dos amigos também. Agora nós já podemos acabou a pandemia, pode chamar a gente que a gente vai, né? Olha que sacanagem. Mas não esqueça de levar a máscara. Não, dependendo da máscara, a gente só tira para comer, né? Sacanagem. Tira a máscara, come o salgadinho e põe de novo. Se precisar usar a máscara, a gente usa. A gente não vai deixar de comer por causa disso, né? Vamos lá, tem mais alguém? Agora sorteio. Então, com o oferecimento da Livraria Casa do Caminho, a gente só fez um sorteio hoje, porque não foram muita gente que participou hoje, né? E quem ganhou o livro foi a Alexandrina, que tá se tornando aí a campeã de ganhar também da gente, né? Dona Dina, que ligou e deseja a todos um ótimo ano, com muita paz e alegria. Abraço especial aos vivenciandos. Então foi a Dona Dina que ganhou aí novamente o livro. Né? Não sei se vocês vão buscar, vão levar para ela, depois a gente combina direitinho. Eu entrego para ela. Tá bom. Então a gente agradece aí a participação de todos vocês para o sorteio. E agora nós vamos também para o nosso nossa hora. Deixa eu ligar aqui. Opa! Essa é a hora da dica, né? Então, quando a gente escuta essa vinheta, a gente pede aí para a nossa entrevistada do dia dar uma dica de algum livro ou alguma série, algum filme que você assistiu recentemente, que você gostaria de indicar aí para os nossos ouvintes sobre o tema ou não, né? Uma coisa que você assistiu aí que gostaria de indicar aqui para os nossos ouvintes hoje. Rodrigo do céu, tem um filme que eu assisti, mas eu não lembro agora. Eu vou pedir se o Dorival lembrar, que ele é da Rede Espaço Espírita aí, que ele assistiu junto comigo, para ele colocar aí na mensagem, que foi muito legal, que a gente assistiu agora há pouco tempo, mas não estou lembrando. Celina, eu gostei muito dessa ideia, dessa dica sua, porque é igual quando aquela pessoa vai contar aquela piada, falou, quero contar uma piada para você que é engraçada, a pessoa começa a rir para caramba, mas eu esqueci como é que era. Não, eu não lembro do filme, porque eu assisto pouco filme. Não, pode ser. Não, mas agora você deixou todo mundo na expectativa. Pelo amor de Deus, descubra o nome desse filme, passe pra gente, pra gente passar pras pessoas. O nome do filme que assisti, a gente assistiu agora. E eu achei muito válido, sim, que mostra que a gente precisa se modificar e dar valor para o nosso dia a dia, a cada situação que a gente vive. A gente pensa que a gente não é útil, e aí, como a gente está falando, né, da grandiosidade do trabalho do programa, né, dos meninos da Vivência Espírita, esse filme mostra também que a gente pensa que não é útil muitas vezes, e a gente é. Então, a gente saber que está vivo, que está reencarnado e que pode fazer cada vez melhor, é uma consciência que a gente precisa ter. Gente, o livro Gratidão, da Louise Hay, é um livro maravilhoso. O livro Voltei, que nem nós falamos aí, Irmão Jacob, Chico Xavier. Nossa, a leitura é sempre muito bem-vinda. Eu acho que dentro do meio espírita, não podemos deixar de ler as obras de Kardec, lógico que é o nosso estudo e a nossa mudança. O Evangelho segundo o Espiritismo tem que ser um livro de cabeceira e é uma universidade para o espírito. Então, independente de já termos lido várias vezes, estudado dentro das aulas e etc., precisamos ler e reler o Evangelho. Então, fica aí essas dicas. Espero que Dorival tenha escrito aí para Rodrigo. Deixei o link. Ainda não escreveu. A gente está aqui na expectativa. Mas já deixei aí o link da hora da dica aí. Deixei aí o link para o pessoal que está participando aqui no YouTube poder clicar aí no livro também. Voltei, né? É um link patrocinado, é um link da Amazon. A gente tem uma parceria com a Amazon. Então, todo livro que vocês compram através da Amazon ou os outros ajuda também o programa Vivência Espírita aí, manda a manutenção aí do estúdio, Chico Xavier e todos os outros programas também. Então, a gente agradece, né? Quem entrou aqui e mandou uma mensagem foi o Ari Rangel, falou: bom dia, vivencianos, amigos, um excelente domingo a todos. Nosso profundo sentimento pelo nosso irmão Luiz. Concordo com as palavras de bom ânimo sempre. Lembrando que a paz principia em nós. Né? Então, até uma boa notícia falando em otimismo, né? Quem estará conosco no final de janeiro vai ser o John Harley. Então, o Ari, que gosta muito do John Harley, ele estará conosco divulgando o evento Festival de Luz Chico Xavier, que acontece lá em Pedro Leopoldo. Então, no final de janeiro, fique conosco aí. A gente vai receber o nosso irmão John Harley para falar sobre o evento Festival de Luz, que acontece a cada dois anos lá em Pedro Leopoldo, na cidade. Não é um festival, não é um evento espírita, é um evento cultural, né, da Fundação Cultural Chico Xavier, com eventos culturais, com apresentações musicais, é muito interessante. Eu lembrei agora que o Ari também gosta muito do John. Legal, obrigado pela participação de vocês aqui. Isso, então vamos encerrando, né, o nosso programa, agradecendo bastante mesmo os nossos internautas, os nossos vivencianos que estiveram conosco aqui nessa manhã de domingo, né? E a gente deseja tudo de bom na semana. Ah, olha aqui. Pode falar, Rodrigo. O Dorival deixou o nome do filme, chama Procurando, o nome do filme. Não é Procurando. Não é? Não, ele está procurando. Foi difícil baixar, não. E a Flávia falou, olha aí, o nome do filme, Gratidão, Dorival, Procurando. Não, gente, ele é Procurando o nome, não, Flávia. Não é, não. Continua Procurando, Dorival, porque não é Procurando o nome do filme. Só para descontrair um pouquinho. Não. Só pode ele ter colocado o nome Procurado, que é aquele filme que todo mundo mata todo mundo, sai, o cara sai matando as balas, faz curva, faz, sei lá, faz esse negócio. Né? Quem me indicou foi um presidente de casa espírita que me deu de presente de ano novo. Pro primeiro dia do ano, ele me deu de presente, desejando um feliz ano novo, para que assistisse esse filme. Aí a gente assistiu logo no primeiro dia já. E agora vai ter que arrumar esse nome, viu? Porque a gente não cansa de ver na televisão, no canal pago, é o Ghosts, né? E até ensina de uma maneira errada o que é a passividade que se dá para o espírito. Então, mas o americano faz muito aquilo, né, Rui? O americano faz muito show de mediunidade, né? Faz muito ficar lá disposto e todo mundo perguntando as coisas, e ele falando esse negócio. Eu já conheci alguns médios aqui no Brasil desse jeito também. É até legal pra caramba, vira um show, né? Vira um show o negócio. Então, nós vamos agradecendo a todos mais uma vez. A semana que vem, o Rui já disse, né? Nós estaremos, seremos nós mesmos aqui os convidados, nós estamos convidando a nós mesmos aqui para poder fazer o programa com vocês, e a gente espera perguntas, né? Os perguntadores profissionais, Aécio César, Daniel Rosa, Ari, né? Rangel. Ari, são os perguntadores profissionais, prepara aí algumas perguntas para o Marcos Sugar. Hoje também. O Marcos não deu o ar da graça. Estava assistindo, Marcos, né? Estava assistindo. O pessoal que está... que sempre faz muitas perguntas, prepare perguntas aí para nós, para mim, para o Rui, para o Carlinhos, para o Rodrigo e para o Tião. Prepare aí as perguntas, que é vocês que vão fazer os programas. Nós vamos ficar aqui praticamente à disposição para responder perguntas aí em comemoração aos nossos completando 19 anos de programa Vivência Espírita. No dia 16, é dia 16 ou 18, Rui? É? Nós começamos no dia do mês, era dia 16 ou 18? Quando nós 18 de janeiro. É 15. Não, quando nós iniciamos o programa lá em 2004. Dia 18, foi dia 18 de janeiro. 2004, domingo, agora é dia 15, né? E a Nadir mandou aqui, ó. Ela falou, ó, era um quarteto, Jorge, Rui, Rodrigo e Carlinhos, não esqueço do início... do programa Vence Espírito, pois foi no dia 18 de janeiro, meu aniversário. Então, você vê, né, Nadia? Que coisa, privilégio. Eita quarteto, ela escreveu, que ela arrumou aqui. Quiser lembrar do aniversário do Vivência Espírita, é só ligar pra Nadir e falar, Nadir, que dia que você faz aniversário? Aí ela fala, dia 18. Fala, opa, então é dia 18 mesmo. Né? Então nós vamos encerrando aqui com uma mensagem do livro Você Se Conhece, da nossa autoria, que essa mensagem é interessante para a gente falar, começar agora também, início de ano, pensando valorizando tudo que a gente precisa valorizar. Portanto, valorize o trabalho mesmo não estando desempregado. Valorize as amizades mesmo não estando solitário. Valorize a saúde mesmo que não conheça a dor. Valorize a paz mesmo não estando em guerra. Valorize a luz mesmo que não conheça as trevas. Valorize a fé, mesmo nos momentos felizes. Valorize a vida terrena, mesmo sendo um ser eterno. Paz e alegria em todos os corações. Até a próxima semana. Rui? Eu só tenho a dizer a vocês que nós vamos entrar nos 19 anos de programa Vivência Espírita. Nunca atrasamos um pagamento. E a gente tem que entender que a espiritualidade sempre nos apoiou no nosso objetivo. Nunca faltou recursos para que nós pudéssemos levar avante o nosso programa Vivência Espírita. Isso, para mim, é uma vitória, porque nós começamos sem nada, né, Jorge? E hoje nós temos aqui um belo de um estúdio, que foi também graças a muitas pessoas que colaboraram conosco, que nós temos, e também aos nossos patrocinadores, que não são patrocinadores, são nossos amigos que querem que a gente leve para frente a doutrina espírita para muitos rincões, para muitos lugares diferentes. Então, nós agradecemos aos nossos patrocinadores, agradecemos às pessoas que sempre colaboraram conosco e, graças a Deus, nós nunca tivemos dificuldade financeira para levar o programa para frente. Só comentando aqui também, que eu esqueci de falar da enquete, né, da enquete que a gente fez aqui. A gente perguntou, você está preparado para mais um ano? E teve 63 votos, 63 pessoas participaram, e 95% diz que sim, e 5% disseram que não, né? Deve ser o Jorge aqui só para... contrariar. Só para ter uma estatística contrária. A gente agradece aí a todos os nossos ouvintes, vivencianos que participaram, as rádios que sempre estão conosco, e contamos com vocês. Até o próximo programa, a gente pede desculpa não poder ter lido todas as mensagens, né? Mas a gente agradece aí de coração por ter e o carinho de estarem mandando mensagem aqui pra gente. Carlinhos? Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Tião. Obrigado, Rui. Obrigado, Jorge. Obrigado, família vivenciana. Obrigado pelo carinho. Desejamos a todos um ano novo maravilhoso, dentro das expectativas de cada um, que possamos levar avante, aprendendo um pouco mais dessa doutrina maravilhosa. Agradecendo a Gisele e Rivail e dizendo que o queijo que vocês mandaram está aqui para ser repartido hoje. Agradecendo o carinho do pessoal da família Itaberabense, que é maravilhosa. A acolhida de lá foi simplesmente divino. Nós nunca esperávamos que fôssemos recebidos dessa maneira. E outra coisa... E você comeu o macarrão lá da... O macarrão com frango do João não saiu, graças a Deus. Porque... Espero que não seja quando eu for também. Não, mas não, acho que quando você for vai ser macarrão com frango, Deus, Jorge. Me complicou. Era para ser agora, para não precisar ter outra vez. Desejamos à família Vivenciana um ótimo domingo com o seu macarrão com frango ou com o seu cardápio preferido, seu refrigerante saboroso. E fiquemos na paz, na luz e no amor de nosso Mestre Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Celina, muito obrigado pela sua presença e nós gostaríamos das suas considerações finais e também uma breve prece de encerramento do nosso programa. Nós agradecemos, os microfones estão aí à sua disposição para as suas considerações finais. E olha que está aí o nome do filme. Olha aí, ó, Felicidade Não Se Compra. Vamos lá assistir, que vocês vão ver que vale a pena. Fica aí essa dica. É um filme antigo, né? Antigo, muito filho, antigo. Preto e branco. Preto e branco. É em preto e branco. Excelente filme, excelente. Fora de série esse filme. Pra gente ver que a gente pode ser útil e a gente é útil e não percebe muitas vezes. E outra coisa que o Ari falou, diga a nossa irmã Celina que o livro Voltei devia ser o livro de cabeceira de todos nós, que nos propomos a fazer alguma mudança íntima. Excelente lembrança. É o livro que mais nos desperta o que é ser realmente apegado. É o livro Voltei. Né? E as consequências. Né? É, exatamente. Mas já passamos também essa peça aqui em São José, né? Voltei, né? Muito que bom. Era um elenco muito bom dos artistas. Inclusive, tinha vários da Rede Globo que trabalhavam nessa peça aí, Voltei. Né? Então, Celina, então o microfone está à sua disposição. Minha gratidão imensa, Rui querido, Jorge, Carlos, Rodrigo, Tião, todos os que estiveram conosco, Rede Espaço Espírita aí, nossa gratidão, Tião querido, um abraço, todas as TV e rádio que estão transmitindo, os vivencianos, que possamos, nesse instante, nos unir em coração e energia positiva, de amor, de luz, para que tenhamos realmente esse ano esperado, cheio de prosperidade, de realizações, de paz interior e de muito amor. Que as bênçãos do alto se façam sobre todos nós, essa querida rede, esse programa maravilhoso Vivência Espírita, com seus 19 anos esse mês, que seja muito, muito fortalecido, iluminado cada vez mais, para que possa também atingir tantos e tantos corações como sempre fez. Bênçãos a todos os lares, a todas as famílias, a todo o nosso planeta Terra. Que seja iluminado e abençoado hoje e sempre. Toda a nossa gratidão, que Deus abençoe. E de nossa parte, nós damos por encerrado o programa de hoje, debaixo de toda alegria e toda paz de Deus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem com Deus. Se queres ser feliz de verdade e ter a paz por perene companhia e descobrir a felicidade de viver sereno, cheio de alegria, é preciso ter a coragem de desnudar-se pra se conhecer e trocar a falsa imagem pela divindade que existe em teu ser. Se queres ser feliz de verdade e ter a paz por perene companhia e descobrir a felicidade